ao colosso, que saudade que me dá. O funga funga cheira, cheira no pescoço, pondo sangue em horroroso e o corpo se arrupiar. Era o chameco no relato da cintura, puxado por uma fervura com aquela farta de ar. Um bate-coxa, mela, mela e no repuxo, socando bucho com bucho, como a que quer misturar. Um bate-coxa, mela, mela e no repuxo, socando bucho, como a que quer misturar. Forró pra ser gostoso, tem que ser colar. E o diabo arrochado na pele encurtou. Nariz tentando quente no pé dos ouvidos. E um gosto do gemido só fazendo rum, rum. Arrochado naquele pudor. Nariz com tanto quente no pé dos ouvidos. E um gosto do gemido só fazendo rum, rum. Daquele jeito, quando o zóio revirava, parece que a vida tava em tempo de se acabar. Seu safoneiro pra beber parava o fole e as pernas da gente mole, quase nem queria andar. Já não se vê como era nesse tempo antigo, onde um umbigo com um umbigo se molhava de suor. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fica os dois de frente a frente, cada um dançando só. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fica os dois de frente a frente, cada um dançando só. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E o dia abarrochado naquele fudor. Nariz juntando quente no pé dos ouvidos. E um gosto de gemido só fazendo pum, pum. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. Abarrochado naquele mundo. Nariz juntando quente no pé dos ouvidos. E um gosto do gemido só fazendo rum, rum. Forró, forró. Forró, forró. Daquele jeito, quando o zóio revirava, parece que a vida tava em tempo de se acabar. Seu safoneiro pra beber parava o fole e as pernas da gente mole, quase nem queria andar. Já nem se vê como era nesse tempo antigo, onde um bico com um bico se molhava de suor. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fica os dois de frente a frente, cada um dançando só. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fica os dois de frente a frente, cada um dançando só. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E o diabo arrochado naquele fundo. Nariz juntando quente no pé dos ouvidos. E um gosto do gemido só fazendo rum, rum. Gemido só fazendo rum, rum. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E o diabo arrochado naquele pudor. Nariz juntando quente no pé dos ouvidos. E um gosto do gemido só fazendo rum, rum. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E o diabo arrochado naquele pudor. Nariz juntando quente no pé dos ouvidos. E um gosto do gemido só fazendo rum, rum. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E o diabo arrochado naquele pudor. Nariz juntando quente no pé dos ouvidos. E um gosto do gemido só fazendo rum.